bocado de gente da mesma seara. O sol tava danado de quente, queimou nossa cara. Comprei uma jaqueta de veludo e não tava cara. Eu quis saber a graça da vidente, era até da bara. Olho a olho, cara a cara. Corre, corre, bate boca e bafafá, pra ver o homem de brinco e a mulher barbada. Troquei o meu cavalo por 5 burros de cangalha. Um cara apareceu falando gringo, mas não tinha cara. Um outro diz que vinha do garimpo, tinha nem sandália. Tá por fora, parou a ara. O giganga, pau de arara. Os bagulhos da gente, nossas maravalhas. Joguei um balde d'água num crente que encheu a cara. Guardei minha jaqueta de veludo, tava uma fornalha. O gringo andava todo saliente com a minha tenda barata.